Contato com a Alfa Romeo 2 no 3 Alto Spec, será? Contato. Passo 2006, 225. Telema 225, chama o centro Recife, na frequência 1260, alternando 18.8. 6088. Na escuta, Alfa de Quebec. Sobre o Quebec, o Goa passou pra gente agora aqui, porque a ponte 3 do Bate 1 tá inoperante, ou ficou inoperante agora, alguma coisa assim. E que o gate destino seria o 08 agora, ok? Ok, vou falar aqui com o despacho aqui e volto a falar contigo na comunicação. Alfa C Quebec. Sim. Táxi, gol 1963. 158 a bordo, 4 horas, Campinas. 1963, autorizado táxi via Índia, reporta com o disparador no zero, pronto, que negão no zero, no meio. Livre via Índia, vai chamar pronto, gol 1963. Pode voar, Duna da presente, seria uma proa idealíssima. Autorizado, deixe se manter a 2 mil pés e vamos autorizar. 2000 Duna, Chorex. Azul for choose one call now Recife Center 125.1 if enable 128.35. Contact now 1251 or 128.35. Thank you. Por favor. 963, autorizado ali ainda colapso no 0, vento 150 graus 09 mais. Ali ainda colapso 0, agora 963. Solo Salvador, eu Alfa de Quebec. De Quebec. É, falei com a companhia aqui, eles falaram que a posição é 08 mesmo. Podemos prosseguir com o reboque? Reboque até 73 e aguardo o Alfa de Quebec. Desculpa, não copiei, repete por favor, para o Alfa de Quebec. Alfa de Quebec, reboque até 73 e mantém a posição, quadrando. Ok, mantém a posição na frente do parte 3, Alfa SP Quebec. Hoje é 62-1-1 para o táxi com 141 a bordo, alterna Campinas, 350 autonomia. 62-1-1, autorizado o táxi via Indy, ponte espera dando 0, torre. Ponte espera dando 0, é a porta pronta, que legal no 0 no meio. Autorizado, táxi, aqui é o ponto de espera da 10020. Quando lá, você porta pronto, 862, eu não uso. Solo, é o Alfa, isso é Quebec? Quebec, sobre gol 1093, solo, torre. Ah, sua escuta, torre. Estimado, puxa. Então, só está faltando o operador de finger, já foi solicitado, mas nosso amigo não apareceu ainda. Ok, sim, a gente vou passar a informação. Obrigado. Mas assim que o operador retirar o finger, já está pronto. O Alfa, isso é Quebec, mantém posição agora, saiu da 3. Ok, manda a posição, Alfa C, Quebec. Ouro 963, decolagem 33, controle em 208. 208, 963. Poli Salvador, gol 1963, bom dia. Ouro 963, contato radar na decolagem, sub mantendo nível 360, via saída, Sambo 1. 360, saída. Azul 4958, informa o traço próximo a Simbra 510 nos corredores visuais, não irá interferir na sua aproximação. Complete o procedimento e chama agora a torre, né? Frequência 18.95. Espera, atento ao tráfego, chama a torre 1895, bom dia. Pronto, o hotel Lagoa vai fazer sobrevoo agora em Piajá 510. Certo, informa no local sobrevoo, iniciando. Olá. Passarei 2229, desce, mantenha 12 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no meio, informe estabilizada LS-X-Ray, pista no 0. É confirmar a mensagem, senhor Passaredo? Desce, mantenha 12 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no meio, autorizado LS-X-Ray, informe estabilizado. Seguinte, 2016, vai reportar na final do X-Ray, 2229. Seu controle? É o Hotel Magolf já, em Pirajá. Gente, na escuta. 2201, autorizado ali, mantém 1-0. Autorizado ali, mantém 1-0, 6201. Estabilizado 2229. Solo, aos 38, livre à direita, táxi Alfa, Kilo, parte 3, condução 3, Lima, previsto. Direita Alfa, Kilo, parte 3, confirma a posição 3, Lima. Afirmo. Torre Salvador, Passaredo 2229. Tira 2229, continua a aproximação, pista molhada, informar e livre. A escuta. Vovô, 1093, já está pronto para o táxi. Temos 97 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Campinas. Xenema 201, autorizado a decolar, pista no 0, vento 140 graus, 08. Autorizado a decolar, pista no 1, 62, 1 da hoje. Vovô, no 093, autorizado o táxi via Índia, aborto, ponte esperador no 0, pronto, que legal, no 0, no meio. Via Índia vai reportar pronto, ponte 0, no 093, no 0, no meio. Salvador, bom dia, Guanomé, 49, passa 2 e 9. 49, aciona a via chegada bom, que desse manter 4 mil pés, ajustou o quilômetro no 0, 1 no 6. Desce até 4 mil, 0 no 6. Autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 07 nós. Gente, livre pouso, 2229. Xenema 211, decolagem 40, controle de Sordon 20-18. 208, 6211, boa, obrigado. Olhe, Salvador, bom dia, Xenema 211. Passando 1500, versão Uno. Xenema 211, contato radar na decolagem, submantendo 360 via saída São Uno. 36 via São Uno, 6211, alguma possibilidade da presente, uma na proa de Leda? Oi, Leda. Leda da presente, 6211, obrigado. Totalizado agora para 5000, posição, fica atento à sinalização do solo. 5000, até a sinalização 4950. Solo é o Alpha X-Ray Quebec. Posição Alpha X-Ray Quebec. Alpha X-Ray Quebec, solicita ingresso para a parte principal, posição 08. Estou ciente, Alpha X-Ray Quebec, tem uma nave na curtição final que vai pousar e prosseguir para o setor sul do pátio 1. Aguardo aqui. Ok, não aguardo, Alpha X-Ray Quebec. Gol 9093, está visual com a aeronave na curta, ponto espera do 10. Gol 9093, autorizado a linha e manter a pistão 10. A linha manteve 10, gol 0093. Max 229, Solas 42, livre à direita, autorizado táxi Alfa, Juliette, remoto no 3. Alfa, Juliette, remoto no 2, passaria do 2229. Confirmando, remoto 1 no 3, passaria do 2229. Remota 1 no 3, copiado. Hotel Romeo Golf prossiga. Tá lembrando que ele já retorna em Rimae pelo setor norte. Papá Romeo, Hotel Romeo Golf, ciente, mantém-se em condições visuais na escuta do controle, agora transferência para a torre. Escuta, aguardar a transferência, Hotel Romeo Golf. Fiz um decimal 9. 2229, vai chamar 1219. Papá Romeo, Hotel Romeo Golf, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Vai chamar a Torre do Hotel Romeo Golf. Hotel Papa Romeo, Hotel Romeo Golf. 93, decolos 44, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Obrigado, bom dia. Romeo Golf, prossiga, bom dia. Bom dia, tá saindo de Pirajá, retorna em Rimata do setor norte. Acho na curta final da Rimar, para pouso, altímetro no 0 no meio, Hotel Romeo Golf. Chamará para pouso, Hotel Romeo Golf. Zona 093, contato radar na decolagem, via saída Ango 1 no sub, mantém nível de voo 360. Ango 1 no 360, voo 1093. Alfa, X-Way Quebec. 219 para reboque, Alfa, X-Way Quebec. Desculpa, não copiei, pede por favor. Frequência do solo agora 121 decimal 9, com gentileza Alfa X-Ray Quebec. Para 2000 pés, ajuste no 0 no meio, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray. A pistão no 0 é passabilizada. 2016 foi estabilizada. Uma meia para 9. Max Air Golf, alinhar e manter, cabeceiro no 7, vamos tráfego de colodão no 0, aguarde alguns instantes para a autorização para decolar. Alinha e mantém na no 7. Senhor, quando possível, para o gol 1093, a prova de Elefa. Gente, gol no 093, mantém inicialmente o perfil de saída. Mantendo o perfil. Golfo autorizado a decolar, estão no 7, o vento no 40 graus com 09 nós. Iniciando o Golfo. Golfo decolos 47, confirme pessoas a bordo? 3. 03, copiado Max Serra Golfo, informo tráfego a 500 pés de helicóptero no setor norte, próximo a RMAR, chama agora o controle 120.8, tem um bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia, coragem, que hoje é segunda-feira. Controle Sala do Mike Serra Golf, tá colocando seu escudo na PC da Armor. Papai Romeu, Mike Serra Golf, contato do radar na decolagem via saída Momo. Submantenha nível de voo 100. Via Momo 100, voando à esquerda. Afirmo. É 62-1-1, chama o centro Recife, frequência 125-1. 125-1, obrigado. Papa Romeu, Mike Serra Golf, tráfego 11 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, Boeing 737-800, passando 4.800 pés para 2.000 pés. Tá, à frente do tráfego, Mike Serra Golf. Papai Romeu, Mike Serra Golf, confirmará cumprir a restrição inferior da CAR? Não, não consegue cumprir a restrição da CAR, vai manter 3 mil. Entendi. Papai Romeu, Mike Serra Golf, vetoração para evitar tráfego, curva direita na proa 360, mantém essa proa inicialmente por 10 milhas. Em caso de falha de comunicação, cruzar 4 mil pés, vou direto para a TAP. 360 por 4 milhas, por 10 milhas, caso perca contato, autorizado subida, ou autorizado voar para TAP, ou mais cargo. Na 093, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 260-288, lá com o Recife, tá ligado aí? Bom dia. Bom dia, bom voo. Valeu. Paulo, meu Mike Serra Golf, submantenha nível de voo 100. Subindo para 100, mantendo a pro Mike Serra Golf. Paulo, meu Mike Serra Golf, está a 4.4 milhas, norte do VR Salvador, reassuma a navegação na proa de VATAP. Para uma centena, vou no VATAP, meu Mike Serra Golf. Ou no 649. Compete final do procedimento, transmissor de Salvador, frequência 118.95. 1895, bom dia. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia, ou no 649, estabilizado, baixo travado. Estabilidade, ele é parte travada. Seguro 649, altímetro no 0 no 6. Reporte visual com o campo. É visual já. Seguro 649, pouso autorizado. Pista 1 no 0. Pista ainda está um pouco molhada. O vento é 160 graus com 08 nós. Nervoso? 1, 1, 6, 4, 9. Ó, 0. O Papa Romeu Mike Serra Golfo está presente e propõe a mudança de regra. Solicita o final 085. Papa Romeu Mike Serra Golfo, plano de voo cancelado ao 0954, submantém condições visuais, nível de voo 085. Sim, final 085, está estimando o pouso aos 1200, Mike Serra Golfo. 1200, sente, graças. Atenção. 1100. 1100, sim. Controle Salvador, papapá Mike Vitor Alfa. Papapá Mike Vitor Alfa, prossiga. Mike Vitor Alfa, Romeu 44, decolado de Serra Índia, Eco Índia, para sobrevoo em Salvador. Destino final de Serra Bravo, Serra Vitor, está com 2 a bordo, alocado 0105, interceptou BR-324, vai manter a vertical da mesma até através das Brasilgás, está sobrevoo Mike Vitor Alfa. Papapá Mike Vitor Alfa? Papapá Mike Vitor Alfa. Gente, papapá Mike Vitor Alfa, as condições visuais, ajuste no 096, aguarde coordenação com a torre para sobrevoo em Salvador. Aguardando coordenação com a torre, porém não vai adentrar a jurisdição da mesma. O Mike Vitor Alfa se mantém afastado pelo menos 7 milhas. Gente, papapá, Mike Vitor Alfa, mantém-se condições visuais na escuro controle. A sua, Mike Vitor Alfa. No solo 56, na direita, Foxtrot, solo 121, decimal 9, bom dia. 19, bom dia. Pensando através de Porto Seco Pirajá, se é autorizado, vai manter 2 milhas do eixo da aproximação da 1-0, Mike Vitoral. Autorizado, Mike Vitoral. Alfa. Autorizado, Mansão sobrevoo entre Simbra e Duna, eixo da 1-0, Mike Vitor Alves. Autorizado, Mike Vitor Alves. Chamou o Sator. Tiro Delta, autorizado táxi, reporte para o cruzamento da 1-7. Sobrevoo o Paulo da Lima, retorna Serra Índia com Índia, vai prosseguir para a alternativa, Mike Vitor Alfa, está presente. Vá, Mike Vitor Alfa, ciente, agora de coordenação com a 2, Salvador. Ornando, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa, reporte visual com Serra Índia Quinta. Reportará quando visual com local de pouso, Mike Vitor Alfa. 219 para prosseguir até o PAT 3. Visual com Serra Índia com Índia, prosseguindo para pouso, Mike Vitor Alfa. Papapá, Mike Vitor Alfa, ciente não há tráfego do conhecimento do controle no setor, frequência de próxima zonação. Libra frequência, até a próxima, Mike Vitor Alfa. Bom dia, o gol 1233. 1233, bom dia para a Copa, chama Solo 121, 121 decimal 9, gentileza. 209, senhor, chama. Romeu, Mike Serra Golf. Vai escutar. Papa Romeu, Mike Serra Golf, 59 milhas, noroeste do BR de Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o nível de voo 085 em condições visuais para serviço de informação de voo alerta, chama centro Recife. Frequência 126.0, alterna 128.8. Sente agora com Recife, 260.288, obrigado, bom dia, bom trabalho a todos aí. Igualmente, bom voo. Rodou, bom dia, voo 1233. Voo 1233, autorizado, alinhado e decolar. Pista 10, vento 160 graus com 08 nós. Ali decola, pista 10, voo 1233. 233, decola 18, controle 120, décima 8, bom voo, bom dia. 308, você tem um bom dia. Bom dia, Gol 1233, decolou, arbolou na Lefa. Gol 1233, contato rodando a decolagem, via saída Arbo 1, no sub, mantém a nível de voo 360. Arborundo, 360, Gol 1233. Controle o Gol 1233, autoriza a Elefa da presente? Autorizado, Gol no 233, direto a Elefa. Elefa, 1233. Controle Salvador, bom dia, Gol 092, cruzando 205. A gente quer desviar agora a esquerda para 050 por 40. Gente, informação, índia. Gol 092, ciente, livre de desvios, autorizado descer até o nível de voo 080, ajuste na 096. 096, voo 096. No 092, após desvio, se tiver condições, está autorizado direto a etar. Após 18, abrou no 092. Decolos 22, chama o controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 120, decimal 8, 21 quilos delta, bom dia, senhor. Salvador, bom dia, Papatango Vitor Kilo Delta. Papatango Vitor Kilo Delta, contato radar na decolagem, via saída Arbo 1, submantenha nível de voo 100. Submantenha nível de voo 100, via saída Arbo 1, Vitor Kilo Delta. Só tem um Vitor Kilo Delta, configura o ideal para o destino? É a proa 276, senhora. Tengo Vitor Kilo Delta, sim. Tem condições de cumprir a restrição superior da CAP? Afirmativo. Sim. Mantenha o via saída Arbo 1, Vitor Kilo Delta. Via saída Arbo 1, Vitor Kilo Delta. Alô, Salvador, azul 2713, bom dia. E chama o motor, hein? Azul 2783. 2783 para cópia 1219, com chileiro solo. 1219, legal. Visitores, então, nível de voo 105. Apatango Vitor Kilo Delta, plano de voo cancelado no 024, subir mantém condições visuais, nível de voo 105, na proa do destino. Pode manter condições visuais no nível de voo 105 na proa do destino, Vitor Kilo Delta. Voo no 092, autorizado em setor, nível de voo 050. 050, não 065. Tendo agora pro 010. 065 por quantas milhas? Ah, curvando a direita na projetada, 050. Sim. Voo 1233, chama o centro Recife, frequência 126.0, alterna 126.8. 260.288, voo 1233, bom dia. Bom dia. Voo 092, tráfego 2 horas, 38 milhas, rumo oeste. Papa Alfa, Tango 4, passa nível de voo 055 em ascensão para nível de voo 105. Papa Tango Vitor Kilo Delta, tráfego 11 horas, 37 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 100 para 050, Boeing 737-800. Acesse o tráfego, senhora, Vitor Kilo Delta.